Yes, sir. 然后他被车子超车。 próxima, mano. Da noite. Solicita a prontida presente. Thank you. 08, bom dia. Controle em Salvador, bom dia, Z2796. Onde eu não se tiver, eu dou 7 na 1. para Fátima Viçosa, Vista, pelo voo agora Santa Cruz. Bush. Salvador, bom dia, Federal 9982 de volta. Federal 9982, contato com a banda Ecolab, por favor, seja aberto para o 330. Via Momo para o 330, 9982, aceitem contato se possível. 2, 2, 2, 3, informando a Roma 2, cima de Palma. Thank you. visual, sinal 190. Gente, até aproximando o visualizar 1067. Confirma 1700. Xeremia 311, trecho da cidade, 510, Lídia, utilizado pouso, 090 graus, 079. Visualizado pouso, 6319. Passador da Eco dia 9, me informa os calibres aí, esses trajes aqui. Thank you.